Quem dera eu pudesse voltar como era antes. Fizemos 5 anos, pareceu instante. Lembra a primeira vez que a gente fumou uma blunt? Pra quem dormir em sofá, o que a gente fez foi um levante. Fala assim comigo não, que eu já tô na brisa. Confiança até. O que nos falta é adrenalina. Aprenda a cozinhar só pra te fuder na pia. Vem de gota em gota, vou te dropar na licegia. Ela quer me intimidar, sabe que vai fuder minha vida. Se eu não disparo antes, ela me mata, é só um tiro. Não dá pra confiar, nem apostar no vacilo. Eu tentei me explicar, na real foi pior ainda. Quem dera eu pudesse voltar como era antes. Eu sem saber lidar, o que você dirá? Será se eu não falar, você vai se ligar? Que nada vai me trazer, nem devolver o que era antes. Eu vou voltar no tempo só pra reviver o que era antes. Fala assim comigo não, que eu já tô na brisa. Confiança até. O que nos falta é adrenalina. Aprenda a cozinhar só pra te fuder na pia. Vem de gota em gota, vou te dropar na licegia. Ela quer me intimidar, sabe que vai fuder minha vida. Se eu não disparo antes, ela me mata, é só um tiro. Não dá pra confiar, nem apostar no vacilo. Eu tentei me explicar, na real foi pior ainda. Quem dera eu pudesse voltar como era antes. Thank you.